religião de Deus continua apresentando o Evangelho Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Encontram-se aqui os estatutos divinos do governo do Cristo para o planeta Terra. Onde se encontrariam, se não neste texto sagrado que expressa as palavras e os exemplos e as profecias do Evangelho Apocalipse do divino chefe da humanidade? Os esforços humanos, apenas humanos, esgotaram-se. Os tempos chegaram. Os tempos amadureceram. Todos os empenhos humanos, unicamente humanos, de solucionar os problemas dos povos, desgastaram-se. A quem recorrer, senão a Jesus, o supremo governante do planeta Terra, que ele criou por ordem do Pai Celestial, como nos ensinou o querido e sempre lembrado irmão Zarur, o proclamador da religião divina. Evangelho unificado, agora na parte da filha de Jairo. O que vai acontecer? É uma novela brilhante, que não avacalha com as criaturas humanas. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alertava Jesus. Estamos estudando do Evangelho do Cristo segundo São Mateus, que antes fora Levi, o publicano, né? Capítulo 9, versículos de 18 a 26. Segundo São Marcos, secretário de São Pedro, capítulo 5, versículos de 21 a 43. E segundo São Lucas, secretário do apóstolo Paulo, São Lucas, que foi médico do corpo e do espírito, capítulo 8, versículos de 41 a 56. Tendo Jesus voltado na barca para outra margem, chegou-se a ele uma grande multidão. Estava ainda à beira do lago, quando veio um chefe da sinagoga chamado Jairo, e ao avistá-lo, se lhe lançou aos pés, rogando-lhe insistentemente: Mestre Jesus, minha única filhinha está a morrer, Senhor. Eu te suplico que venhas pôr as mãos sobre ela. Tuas sagradas mãos, Jesus, para que sare e fique curada. Partiu Jesus com ele, seguido da multidão que o apertava. Quando vieram pessoas da casa do chefe da sinagoga com esta notícia. Jairo, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, que entre ouvira o recado, disse ao chefe da sinagoga: não temas, Jairo, não temas. Crê somente e ela será salva. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e chegando à casa do chefe da sinagoga, e percebendo grande alvoroço, e choros e lamentações, entrou e disse à multidão e aos tocadores de flauta: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas sim dormindo. E riram muito dele, porque sabiam que ela estava morta. Jesus, porém, mandando que todos saíssem, e levando consigo apenas o pai e a mãe da menina, e os que com ele vieram, entrou onde estava a menina, e tomando-a pela mão, disse em voz alta: menina, ergue-te! Imediatamente retornou-lhe o espírito, e ela se levantou e começou a andar, pois tinha 12 anos apenas. Então ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus, recomendando-lhes expressamente que ninguém soubesse do ocorrido, mandou que dessem a ela de comer. Todavia, a fama deste fato correu por toda aquela terra. Os milagres de Jesus são um conforto para todos nós. Que não tem um sofrimento assim, um ente querido, que passa deste mundo para o outro. É verdade, nenhum de nós gosta de separar daqueles que nos tocam o coração. Nenhum de nós gosta. Mas o espírito da menina, considerada morta, na verdade, já lhe havia saído do corpo, achando-se, porém, em ligação com ele, com o corpo, através do cordão perispiritual. Nós temos o nosso corpo, temos o perispírito, que reveste o espírito e toma a forma do corpo. Ocorre às vezes também digamos, uma mulher belíssima e o seu perispírito corresponde à sua verdadeira feição espiritual. Então, quando ela vai dormir ou desmaia qualquer coisa, ele sai e, para os videntes, apresenta-se como verdadeiro pavor. Um dia eu estava numa reunião, por exemplo, para contar a vocês, com diversas mulheres em determinado setor de trabalho, fui fazer uma visita. E entrou uma determinada pessoa de uma beleza singela. Mas quando eu lhe olhei frente a frente, se não tivesse razoável conhecimento espiritual, eu teria talvez até gritado de susto, porque lá estava a feição de uma mulher perversa, perversíssima. Mas aí que vem o conhecimento espiritual. Não era a visão facial verdadeira daquela criatura, que não é uma pessoa má, mas é uma médium. E médium indisciplinada, quer dizer, não tem conhecimento dessas coisas, não se interessa muito, mas é uma pessoa até muito protegida espiritualmente. Mas que naquele momento deu a passagem a uma entidade que já reencarnou como mulher várias vezes e que se mostrou a mim por intermédio dela, e eu vi. E outras pessoas que estavam ali viram também. E até se assustaram. Por isso Jesus diz: orai, vigiai, para não cairdes em tentação. Cair em tentação não é cair na tentação do sexo, não é isso não. O pessoal fala em tentação, pensa logo em sexo, não é? Descumprir a lei divina é a queda na tentação. Neste programa nós temos explicado muito isso. Inclusive essa ligação com o cordão umbilical, já expliquei muitas vezes ao ler e interpretar aquele livro Voltei. Está sempre entrando aqui. Aquilo é muito importante que os ouvintes tenham conhecimento sobre isso. Eu voltaria a tratar do assunto, para as criaturas saberem como se faz a passagem ao mundo espiritual. Muita gente se apavora, porque a ignorância das coisas traz o medo. Somente se tem medo daquilo que se ignora. Na verdade, se ignora. E o medo é prejudicial às criaturas. A menina realmente não estava morta. Jesus tem o conhecimento das coisas. Então, não se importou com o riso dos ignorantes, dos cegos espirituais, e cumpriu a sua tarefa, a sua missão. Nós temos que sempre nos preparar para a volta ao mundo da verdade, mas não ter pavor disso. Nenhum pavor. Bem, a propósito, esse soneto aqui do Luiz de Oliveira, que diz assim: saudade. Agradeço o socorro que me deste quando caí do conforto do ninho. Beijaste-me no lenço de alvo linho, mas regressaste cedo à luz celeste. Quer dizer, voltou à pátria espiritual. Venho rogar em teu lar de cipreste, em que foste bondade, alegria, carinho, e o apoio da fé na secura do agreste, que serão luz e vida em meu caminho. Estou no além, já procurei-te em vão, e seguirei enfim onde possa chamar-te, sempre com Deus em minha devoção. Confio em ti, vida de minha vida. Um dia hei de encontrar-te, mãe querida, pela saudade atroz do coração. Vejam vocês, esse soneto do Luiz de Oliveira, espírito, né? A morte não existe, está profetizado que no fim dos tempos eles sairiam dos túmulos, e o pessoal está pensando que vão sair assim como naquele Thriller, daquele cantor norte-americano. Não, estão saindo assim, comunicando-se aqui por permissão de Deus com a vida material. É a união das duas humanidades. Ah, mas Moisés proibiu em outras condições, que o povo hebreu estava submisso a uma comunicação dos vivos com os mortos. E de uma maneira errônea, como era praticada no Egito da Antiguidade. Mas uma coisa curiosa diz também o irmão Zarur. Está bem, está proibida a comunicação da terra com o céu. Mas não está do céu com a terra. Moisés não tinha poder para isso. E ele estava preocupado em defender o povo daquelas barbaridades que eram praticadas na distorção das coisas divinas. E tudo vai mudar, o homem vai entender as coisas. Ninguém pode contrapor-se à verdade. Ah, não adianta, meu irmão, não adianta. Sai do passado e avança para o presente, onde Jesus se encontra. Eu falei aqui a respeito de Genserico e também de Napoleão Bonaparte. Vocês sabem, Genserico foi um grande chefe vândalo, aqueles que trabalharam pela destruição do Império Romano. Ele tinha seu quartel-general na África. Mas, como diz Gibbon, a descoberta e a conquista das nações negras em África, que pudessem habitar abaixo da zona tórrida, não podiam tentar a razoável ambição de Genserico. Por isso, lançou os olhos para o mar e resolveu criar um poder naval. E a sua audaciosa resolução foi executada com firme e ativa perseverança. Saindo do porto de Cartago, fez repetidas incursões piráticas, de piratas. Assaltou o comércio romano e entrou em guerra com aquele império. Eu estava explicando o cavalo preto, né? Que é a fome. O terceiro selo. E Genserico também aparece ali, porque ele é um dos destruidores do Império Romano. O que sobe pela espada cai. Todo invasor será invadido. Todo perseguidor será perseguido. Todo explorador será explorado. Foi o que aconteceu com o Império Romano e vai ocorrer com todos os impérios romanos da vida. Mas Genserico era um agente kármico. É aquilo que Jesus diz a cada um de acordo com as suas obras, homens, povos e nações, como explica o Centro Espiritual Universalista do Céu da Religião de Deus. E ele próprio sentia isso. Veja aqui o que conta o próprio Gibbon, citado por Uriah Smith, aquele grande estudioso das profecias adventista. Genserico, o chefe vândalo, chamei de almirante, era um almirante. Embora de uma idade muito avançada, comandava em pessoas as expedições mais importantes. Ele cobria os seus desígnios com um véu impenetrável, até ao momento de abrir a vela. Ninguém sabia para onde Genserico iria, nem ele próprio. Quando o piloto lhe perguntava que direção devia tomar, respondia: segui a direção dos ventos, e com um tom de piedosa confiança. E completava: os ventos nos conduzirão sobre a costa, cujos habitantes criminosos tenham ofendido a justiça divina. Você deve estudar a lei de causa e efeito para entender tudo isso aqui. Agora, a respeito de Napoleão Bonaparte, foi uma mensagem através daquele sensitivo Fernando de Lacerda, no início do século XX em Portugal, do País da Luz, é a composição. Então, Napoleão, le petit caporal, comunicando-se à terra por intermédio de Fernando de Lacerda, em determinado momento, Fernando pensou que a transmissão Intermundos teria cessado. Estás ainda aí, espírito eleito de Deus, para avanço da humanidade? Resposta: eleito não, escolhido. Não será o mesmo? Perguntou Fernando de Lacerda. Não, respondeu Napoleão. Eleito é a escolha predileta, é a suprema escolha. O eleito é sempre escolhido, mas o escolhido não é eleito. O eleito foi escolhido por Deus para semear o bem pelo bem. O escolhido pode ser para fazer o bem pelo mal. O eleito foi Jesus. Eu fui escolhido. Aquele era o dileto filho de Deus, o Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, o Cordeiro de Deus que lava o pecado do mundo, o bom, o justo, o divino, eleito para regenerar o homem pela palavra, pela unção, pela bondade. Eu fui o soldado, o homem, o valente, para corrigir a sociedade e emancipar os outros homens pela dor, pelo ferro e pelo fogo. Compreendes a diferença? Um foi a bondade, foi a ação. O outro foi a força, a revolução. Um veio para pregar a paz, o outro para fazer a guerra. Ambos filhos de Deus, ambos seus obreiros, executores ambos dos seus imponderáveis desígnios. Mas a um, a missão lhe foi determinada em um sorriso. Ao outro, lhe foi mandada numa ordem. Compreendes a diferença? O eleito é o filho do amor, do afeto, da sensibilidade. O escolhido é o filho da autoridade, da inteligência, da razão ou da justiça. Um veio ao mundo para acariciar, o outro para punir. Um traz a luz que ilumina e fecunda, o outro a luz que incendeia, abrasa e destrói. Ambos purificam, ambos nivelam, ambos impulsionam, mas a ação do eleito é toda espiritual, toda etérea, toda divina. A do escolhido é toda material, toda terrena, toda humana. Ambos escolhidos, mas só um eleito. Eleito o Cristo, o unigênito. Escolhidos muitos. É tão escolhido o autocrata que conduz o povo à libertação pela tirania, como o tribuno que o conduz pela palavra, o sábio pela ciência, o poeta pelo verbo, o guerreiro pela espada e o justo pelo exemplo. Eu, Napoleão, fui dos escolhidos. A minha ação foi revulsiva, mas as lanças dos meus soldados, se levavam a morte na ponta, também levavam a emancipação ao espiritual. Onde se cravava o coto de uma dessas lanças, plantava-se uma árvore da liberdade. O homem terreno, pelo seu horror à morte e pela sua ingratidão à dor, maldiz-me. O homem eterno, o homem espiritual, bendiz-me. Porque a morte para ele foi um acidente passageiro, necessário, sempre fatal. A dor, um aceleramento do seu progresso. E o benefício foi eterno e indestrutível. O escolhido é muitas vezes maldito injustamente. O eleito será sempre bendito com justiça. Compreendes a diferença?